nós somos verdadeiros irmãos. Se você é chegado, nós estendemos a mão. Já fomos passados para trás várias vezes. Fuca na pilantra, que já perdoamos tantas vezes que não dá. Um dia a bola fura, agora é progressividade. Passamos nossas ideias com ousadia. Foram que testemunhamos todos os dias, vé. Código negro, agora o bicho pega cada digamos. Mais inimigos, pães que falamos a fé dos caras que devem que tentam passar por cima de nós. Não perdoamos mais. Toque nosso som de retardado, alienado, sai voado, otário. Pois nosso código é verdade. Não somos palhaços pra falar, pois que não existe esse país. Somos uma árvore com forte raiz. Já me chamaram de coisas que não sou nem aparento ser. Eles querem me foder, só que não vou conseguir. Pode crer, porque usa inveja, ignorância deles pra vencer. Eu uso pra me fortalecer. Realmente não somos fracos, pois o fato de tentarem me foder com os poucos aliados que temos já é motivo pra te fodermos. Inventando histórias infantis inacreditáveis, tentando me foder. Só que mando de fé, que mando de fé, gritei mando de fé. Não cai mais, pois meu pé está no chão. Não estou parado, estou andando, evoluindo. E você está no mesmo lugar, igual a anos atrás. Aqui se faz, aqui se paga, véi. Defensores do ritmo de rua, se o bicho pega nossa banca não recua. Defensores do ritmo de rua, se o bicho pega. Já era, eu tô aqui. Pode disparar uma rajada fudida, porque um tiro só não vai nos derrubar. Código negro se cansa, mas não vai se entregar. O que fala no meio rap de Floripa é falsidade e traição. Em vez de ter união para vencermos o poder, mas que faz é foder um ao outro. Acabamos entrando nessa disputa infantil, mas tomamos consciência e caímos fora. Chutamos para longe a bola dos otários. Apesar do nosso meio existe falso do caralho, dizendo que pago book precado, são baba ovo de cara de fora. Não babam porra nenhuma mais, sim, porque eles dão valor à verdadeira amizade. Como muitos estão extintos por aqui, não queremos só fazer sucesso, queremos passar nossas ideias. Temos atitude, lutamos pelo nosso ideal. Se limpos ou fizemos nosso som de coração, os verdadeiros irmãos estão de prova. O negro nos abriu a porta com ideias e apoio foda. E apoio foda. Defensores do ritmo de rua, se o bicho pega nossa banca não recua. Defensores do ritmo de rua, se o bicho pega. Já era, eu tô aqui. Dias críticas não param os caras que nada sabem. Malham nossa atitude corretamente inteligente. Isso afeta muita gente, até me causa dó. E uns caras assim, só marca e portada. Certa moral pra mulherada, mas mente fraca, gente que não vale nada. Pode crer, véi, eu falo sempre a real, não quero nem saber. Se você levar a mal, se o chapéu serviu, leva pra ti. Mas não para por aí, temos manos aqui, caras que apoiam e tem a união, verdadeiros irmãos. A nossa consciência negra nos dá o motivo de sobra pra lutar. Não tente nos pisar, chama que essas defalsas da aparência. Vá, mano, vai em frente e faça o seu trampo. E não espere pela gente, faça o seu trampo. Defensores do ritmo de rua, se o bicho pega nossa banca não recua. Defensores do ritmo de rua, se o bicho pega. Já era, eu tô aqui. Para os manos aqui, estamos aliados para colaborar. Para os manos de lá, manos na moral chegando, trocando respeito. De lançamento, tá colando na grade a rapa lá do sul. Então, Buki, entendesse aí qual é o sentido da ideia que foi passada naquela letra ali e tal, que tipo, se for pensar nisso aí, cara, hoje em dia ninguém pensa em ninguém não, cara. Uhum. O cara pensa só no próprio bolso e é difícil hoje em dia encontrar alguém que queira crescer naquilo que faz sem querer derrubar mais ninguém, que hoje em dia é aquela coisa, né? Tu tá lá, eu tô aqui, eu sei que tu é mais que tu, eu já quero fazer um negócio já pensando em te derrubar, tá ligado? Quero pegar o teu posto. É aquela coisa, né, cara? Aí no meio do rap sempre tem aquela galera que gosta de trabalhar a mente, sempre pregando aquela ideia de falsas aparências. Só.